região. É a força da família, o cana fica de explosivo, tic-tac, bomba, colagem, o traje. Visão piripa, quem auge, já tô na fase miragem. Gênio, ato, correria, extremo, periferia. Arrebento a vida, diversa sabedoria. Reali, rali, se vim pra todos aqui. Aqui só bip, levin, veja o jogo, neguinho. Sai com estratégia, hiberna, se apega, prospera. Ela inquieta, se gera, a bela cela, favela. Cicatrizada, ferida, sociedade versus periva. Caracterizada, família, todo dia é vítima dos sintomas da crise. Pra viver tem que ser firme, é responsa pro time. Define partes do filme, o mistério, enquete, chapô, a que se gere. Ministério adverte, causou o baque e a febre. Experiência é mato, regenerado mandato. Evidências natalio, é com licença nos atos. É cada um, fazendo seu bagulho. Zum, zum, zum, é feio, nego, não tem brilho. Honestidade a parte, se ganha ou tem empate. Não se perde viagem do drama para a verdade. A cara é essa, doidão, na ordem a ação. Não para, segue um, dois, drão, nasce na ocasião. Que tudo tem sua hora, não tenha pressa agora. O amanhã não demora, chega logo sua cota. Sonhos realizados, com esforço custa caro. Ao trono digo é raro, do poço para o amparo. Mas perdido não está, fé em Deus, mano, reza. Siga o seu caminho, que só Deus pode julgar, veja. Vai vendo o fato como é que tá maluco. A caminhada, disciplina no barulho. Seja na sua ou do outro lado do muro. Guerreiro lado na humilde vagabundo. Vai vendo o fato como é que tá maluco. A caminhada, disciplina no barulho. Seja na sua ou do outro lado do muro. Guerreiro lado na humilde vagabundo. Na chapa quente, os bruxos passam pente. Terror é 100%, atitude no momento é de lei. Eu sei, representei, confirmei. Baixada ali passei, agora eu sei, considerei. Audacioso aqui na rima, fé em dobro, nem te conto. Maldade toma conta, os bruxos lá vem bronca. Desvantagem na verdade, mesmo assim fique à vontade. O clima é crueldade, nossa arte não é fraude. ML é nossa sigla, não circuita, não vacila. No ar terror da rima, me fascina, me ilumina, me anima. Ave Maria, só perito aqui na rima. Domina, desafia, compromisso. Eu creio nisso, não tem grupo, é atitude, só ideia pra trincar. Pra trincar, capital, pra trincar, pra trincar. A banca valoriza a negritude, sem problema, CBO até melhor, demorou para somar. Vai vendo o fato como é que tá maluco. A caminhada, disciplina no barulho. Seja na sua ou do outro lado do muro. Guerreiro lato na humilde vagabundo. Vai vendo o fato como é que tá maluco. A caminhada, disciplina no barulho. Seja na sua ou do outro lado do muro. Guerreiro lato na humilde vagabundo. Análise da rua, são várias pessoas pobres, é o lugar. E o crime corre com a periferia. Deus é muito mais, então sai de ré. Maldição do gambé, nosso chulé no pé. José, Amiliano doido, que nós matou a fome. Os moleque tem maconha e consomem. Depois da meia-noite todos eles somem. Ninguém é por ninguém, nem MacGyver, nem super-homem. Dá valor na tua vida, Belo Osvaldo, Killeca, Tequila é o enigma. Passa com o civil, peteca não cai. Na noite de Londrina cê vê muito mais. A morte vai dizer se a vida é um obstáculo. Linda como o oráculo, não é um espetáculo. Tem sangue, coletividade é o bang. Becos e mocós dominados por mutantes. É eletrizante, o rasante nessa. Cê tromba com ladrão, cê tromba coru. Na guerra tem milhares com mente psicopata. Tem nota, tem fuzil, tem granada, tem faca. É o mesmo cara e a comunidade fala. Ele na cadeia era reto nas palavras. Mandou proceder representando a quebrada. E a comunidade então se sente mais honrada. Assim que a gente faz, nossa mente é sagaz. Paulinho e Palmeiras, mano, o flat pegou a paz. Então vai vendo o fato como é que tá maluco. Disciplina no bagulho é tudo. Vai vendo o fato como é que tá maluco. A caminhada, disciplina no barulho. Seja na sua ou do outro lado do muro. Guerreiro lato na humilde vagabundo. Vai vendo o fato como é que tá maluco. A caminhada, disciplina no barulho. Seja na sua ou do outro lado do muro.